do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino. Eu, Edu, estou de volta às carapetas depois de me recuperar, segundo Nogueira, de mais de um problema estomacal. Não, eles nunca mudam a piada, é sempre a mesma. Podia mudar da próxima vez, né? Que eu tiver outros compromissos, né? Inventarem uma outra coisa, sei lá. Alguma coisa, sei lá, diferente, porque já deu, né? Já deu um saco já essa piadinha. Mas muito bem, estamos aqui para mais uma edição da série O Fino das Copas! Hoje vamos tratar da Copa de 1966 na Inglaterra. Finalmente chegamos à Terra da Rainha. God Save the Queen, teremos músicas totalmente excelentes no programa. Rodrigo Bronquinha que está aqui comigo para discutirmos a Copa de 1966. Mas antes, Rodrigo, temos que fazer a pergunta premiada que não foi feita até agora. Nossa, que falta de responsabilidade. Que falta de responsabilidade incrível. A gente não fez a pergunta premiada da Copa de 62 no Chile. E mas não seja por isso. Você que está aí, ávido, louco para ganhar o DVD FIFA Fever com o melhor do mundo do futebol, é muito simples, basta responder a seguinte pergunta: qual a cor do terno que Paulo Machado de Carvalho usou em 58 e que repetiu em 1962 por total superstição? Ele repetiu o ternão dele, bonito, tinha uma cor específica, bem bacana. Ele usou em 58, deu certo e repetiu em 62. A dica é a seguinte, a dica tá no post, é só olhar o banner do programa, que tá lá uma foto em preto e branco. E aí você vai lá e desvenda a cor do palitozão do Paulo Machado de Carvalho. Vamos falar os nossos contatos. E-mail, contato@ofinodabola.net, o Facebook, /ofinodabola, e o Twitter, @ofinodabola. Net. Exato. E é para o e-mail, contato@ofinodabola.net, que você tem que mandar a resposta da pergunta premiada. O primeiro que acertar ganhou o DVD FIFA Fever edição dupla especial com o melhor do mundo do futebol. No próximo bloco, a gente começa a abordar o tema Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra. E agora vamos ouvir uma música que fez muito sucesso em 1966. E adivinha de quem é a música? Roberto Carlos. Temos uma meta. Até o final do ano, todo programa vai ter uma música do Roberto Carlos. Essa música foi uma das mais tocadas em 66. Quero que tudo vá para o inferno. Ô, Gride, vai pro inferno você, mas antes toca a música. Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento. E a sua ausência é todo em 1960, durante os Jogos Olímpicos de Roma, teve o Congresso da FIFA. Exato. E neste congresso determinar a sede. Foi determinada a sede da Copa do Mundo de 66, né? Seis anos depois. Tipo carta marcada, né? Duas confederações colocaram as suas fichas, a Inglaterra e a Alemanha. A Alemanha, na verdade, nem chegou a colocar a ficha, né? Quando ela pensou em colocar... Ela viu que era a Inglaterra. O presidente da FIFA na época, Arthur Drew, era inglês. Né? E a maioria dos diretores da FIFA já eram ingleses, né? Então a Alemanha falou assim, ah, cara, todo mundo é inglês, eles vão puxar a sardinha pra Inglaterra. A Inglaterra tava num boom cultural. Exato. A música pop, o rock and roll rolando, Beatles, Stones. Moda, os caras inventaram a minissaia. Os caras inventaram a minissaia, olha aí, hein? Bem bolada. Eles se autodenominavam o centro do mundo, tanto cultural como no futebol também, né? Eles tinham esse sentimento... Mas já tinha uma linha ali da imprensa que criticava bastante, porque eles vinham com aquela história de, pô, somos os imbatíveis, somos os inventores do futebol e tal. E já colecionava uma série de fracassos em Copa que exatamente, já não estava justificando. A Inglaterra começou a participar das Copas em 1950, nas quatro Copas seguintes, né, até 58, 4 tropeços, não chegaram nem nas semifinais. É, no máximo quartas de final. E a gente criticou aqui ao longo, né, dos programas também, né? É uma grande porcaria a seleção inglesa que exato. somos os melhores e na hora do vamos ver, refuga não, total. Primeiro não ia jogar porque achava que era tão superior que não jogava. Isso. Quando começa a jogar só dá merda e ainda achava que era o centro do futebol. Senhora, você esqueceu de falar que ela era o centro do mundo mesmo, né? Do meridiano, né? É o meridiano inicial de Greenwich, que divide o mundo entre Oriente e Ocidente, e passa ali, passa em Londres. Exatamente. Então eles eram literalmente o centro do mundo. Pelo menos na vertical. Pelo menos na vertical, né? Faziam parte do centro do mundo. Bom, e eles tinham dois planos, né, os ingleses. O primeiro, ganhar muita grana com a Copa. É, isso que era, já era, isso já passava, eu acho que desde 1950 passou a ser um dos objetivos da Copa, né? Fazer dinheiro. Então eles fizeram várias ações, assim... foi a primeira Copa que teve um mascotinho. Exatamente, né? Na verdade. A gente vai falar a história do ofuscamento do mascote. É, vamos falar. É. Mas primeiro teve lá o primeiro mascote das Copas, o Willy. Era um leãozinho. Foram feitos vários produtos licenciados, né? Com o leãozinho. Inclusive, ele tá no cartaz da Copa, né? O primeiro mascotinho que aparece em um cartaz de Copa. Exato. E venderam pra cacete, ganharam muita grana com ele. Maravilha. E o segundo, a segunda situação era tentar meter hegemonia, né? Tentar provar que realmente era uma seleção capaz de ganhar alguma coisa, né? Porque anos e anos tentando e fracassando. Tanto que, posteriormente ao Arthur Drewell, que é presidente da FIFA, em 61 a FIFA tem um novo presidente, que é o Stanley House, também inglês. E ele coloca para a organização do Mundial um ex-jogador e ex-árbitro inglês também, o Ken Aston. E esse cara tinha a missão de definir os juízes. Que, né? Beleza, hein? É, ou seja, ele era tipo a comissão de arbitragem, né, do Mundial. Né? Além dele organizar todo o Mundial, ser o cabeça lá, o gestor da organização, ele tinha também essa incumbência de, né, definir os árbitros. Tudo em casa, né? Com um objetivo implícito da Inglaterra vencer o Mundial em casa. Os ingleses estavam muito preocupados, porque eles já vinham de 4 participações pífias, e aí resolvem trocar o treinador. É, então, eles decidiram se organizar um pouco fora do campo, no aspecto tático, né? Porque a crítica lá era assim, então era meio terra de ninguém, todo mundo mandava. Então o dirigente apitava, o outro apitava, e o técnico era só mais um. Então eles decidiram trocar o técnico por alguém que fosse um pouco mais centralizador e que comandasse realmente a seleção. Mas o que acontece é que eles trocam o Walter Winterbottom, que era o então técnico da seleção, pelo Alf Ramsey, que foi zagueiro lá de 1934, 34. Não, 50, da derrota para os Estados 50, Unidos. Exato. Ah, né? Uma das maiores zebras da história das Copas, ele era zagueiro quando os Estados Unidos ganhou de 1-0 da Inglaterra. Uma das maiores zebras até a Copa de 66, porque exatamente. Tem uma aqui nervosa, viu? Então ele tinha essa coisa, né? Assim, o pessoal olhava pra ele e lembrava daquele fracasso, mas ele era um cara já ligado nas novas táticas e tal. Era um cara meio durão, centralizador, né? Ele exato. Falou assim, não, deixa que eu vou comandar essa parada aqui. E ele reorganiza o English Team. Aí mudou a postura e as duas frentes já estavam mais ou menos armadas, né? Ganhou dinheiro e montou uma seleção forte. A Inglaterra não ia passar por nenhum aperto porque já estava classificada, né, como país sede. Então não teria o risco de cair fora por causa das eliminatórias. Assim como o Brasil. Então vamos falar das eliminatórias agora? Vamos. Vamos lá. A eliminatória foi meio conturbado, né? O pedacinho fora Europa, fora América. Né? É, na Europa rolou tudo tranquilo, né? Os países foram divididos em 9 grupos, né? Foram 32 países inscritos ali na UEFA, e eles foram divididos em 9 grupos, um sistema simples. O vencedor do grupo se classificaria para a Copa, em caso de empate, teria um jogo de desempate. Então, no grupo 1... já teve jogo de desempate. A Bulgária se classificou num jogo de empate com a Bélgica. Posso fazer uma obs? Pois não. Na primeira fase, a Bélgica terminou com saldo mais 8 e a Bulgária com saldo mais 3. Mas é por causa do gol. Olha a diferença, né? Não, não tem. Aí é direto pro jogo de desempate. Ah, é. Pontos. Exato. Era só ponto. Aí é pro jogo de desempate. No grupo 2, a Alemanha se classifica. No grupo 3, a França. Passeou. No grupo 4, Portugal finalmente se classifica. E surpreendendo, né? Surpreendendo porque deixa a Tchecoslováquia... vice-campeã do mundo de fora da Copa. Exatamente. E a seleção portuguesa, sempre a gente, né, falando nas eliminatórias, né, sempre caía pra Espanha, pra Itália, finalmente se classifica, mas era uma seleção, uma geração bacana essa da Portugal, que a gente vai falar lá na frente. Grupo 5, a Suíça e o seu ferrolho estão em mais uma Copa. Grupo 6, a Hungria, se classifica, a Hungria campeã olímpica. Exato, campeã olímpica e tava no grupo da Alemanha Oriental, né, que exatamente. Era uma força também. Grupo 7, União Soviética, se classifica, deixando Dinamarca, passeou. Grécia e País de Gales para trás. Grupo 8, a Itália. Que teve um suadorzinho, né? A Itália teve uma dorzinha de cabeça, né? É, porque de 9 para 7, né? Não, e teve que bater no confronto direto na última rodada. E no grupo... chegaram empatadas. E no grupo 9, a Síria, que disputava a eliminatória europeia, ela abandona a disputa, porque a FIFA aceita a filiação da África do Sul. Aí a Síria foi contra a filiação da África do Sul. Porque na África do Sul já tinha a política do apartheid. Exatamente, na época. Aí a Síria abandonou a disputa. Abandonou não e daí, né? Diferença não ia fazer nenhuma. Diferença nenhuma. E aí o grupo ficou, né, num mata-mata entre Irlanda e Espanha. E no jogo de desempate, a Espanha levou a classificação para a Copa. América do Sul, tudo tranquilo. O Brasil tá fora, já classificado. Mesmo sistemão, três grupos, né, cada um com três seleções. E o vencedor de cada grupo se classifica para a Copa. No grupo 1, o Uruguai foi o vencedor do grupo. No grupo 2, o Chile, com a mesma base, né, seleção de 62, que foi terceiro Exato. Lugar, se classifica também. Mas suou, né? Cês teve que jogar o desempate, né? Teve que jogar o desempate com o Equador. Isso. E no grupo 3, a Argentina se classifica no grupo que tinha o Paraguai. O Paraguai que tinha desclassificado a Argentina, né? Sim, em Copas anteriores. Agora a Argentina dá o troco, elimina o Paraguai e vai disputar a Copa. América do Norte, eu não vou resumir dizendo que o México se classificou. Uma coisa que a gente falará praticamente eternamente ali, né? Mais uma vez, cara, o México se classifica com Carvajal eterno. E aí a gente tem o grupo África, Ásia e Oceania. Eles disputavam uma única vaga. Que já deixava todo mundo puto da vida, né? Detalhe, dos 100 filiados à entidade, à FIFA, 42 pertenciam a esse miolinho aí, África, Ásia e Oceania. E 42%. Eles tinham direito vaga. De uma vaga, então 6,25%. Eles representavam 42% dos times e tinham 6% das vagas. E aí, olha bem só, coerente. E aí eles já ficavam puto com isso. Exato. E aí, quando a FIFA aceitou a filiação da África do Sul, se liga na lista. Argélia, Camarões, Egito, Etiópia, Gabão, Gana, Guiné, Libéria, Líbia, Mali, Marrocos, Nigéria, Senegal, Sudão e Tunísia desistiram em protesto contra o apartheid. Não, detalhe, aí eles suspenderam a África do Sul. É, e depois todo mundo saiu, eles... Ah, quer saber? Vamos suspender a África do Sul. Suspenderam a África do Sul. Aí sobrou Coreia do Sul, Coreia do Norte e Austrália. A Coreia do Sul falou, não vou jogar contra a Coreia do Norte. Exato. Tinha recém-acabada, a Guerra da Coreia tinha acabado há pouco tempo antes, né? Tô fora. E aí, pra não ficar uma coisa chata, porque a Austrália não reconhecia o governo norte-coreano. Exatamente. Então eles não iam dar visto de entrada pros coreanos fazer o jogo deles na Austrália. Pros norte-coreanos não entrarem, né? Assim como as Antilhas Holandesas, lembra? Nossa. Das Índias Antilhas Índias. Holandesas, sei lá. Que a vaga caiu no colo. Eles falaram, não, vamos fazer dois jogos em campo neutro, escolheram um lugar bem bacana, o Camboja. Camboja, bem, bem neutro, né? Bem legal, com minas espalhadas em todo o campo. Bem neutro, né? A Coreia do Norte se classificou. Passeou, né? 6-1 no primeiro jogo e 3-1 no segundo, 9-2 no total. Então temos aí os nossos... Quantos times, Rodrigo? 16 times. E mais um sorteio dirigido, né? Mais um sorteio dirigido, por quê? O Brasil era disparado o favorito, bicampeão e tal. Em segundo lugar, vinha a Inglaterra, a jogar em casa e tal. E aí você tinha a Espanha, super cotada nessa época, porque tinha sido campeã da Eurocopa. A Hungria, campeã... Olímpica. E a União Soviética, não sei por quê. Porque não, a União Soviética sempre foi forte. Eles, né, sempre colocam a União Soviética e ninguém sabe por quê. Eles colocam a União Soviética. E aí teve um sorteio dirigido. A gente vai falar desses grupos no próximo bloco. Então, pausa aqui pra gente ouvir uma música sensacional. 66... Sabe, a música dos Beatles estava em primeiro lugar nessa época? Yesterday. Olha. Nossa, que beleza, lindo, hein? Então, Creed, toque John Lennon, toque Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison com Yesterday e já voltamos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. O Rodrigo comentou que o sorteio foi dirigido, né? Mas eles até ficaram satisfeitos com o... Eles ficaram satisfeitos com o resultado do sorteio. Porque eles falaram assim, olha só, temos duas grandes seleções em cada grupo, uma seleção mais ou menos e um saco de pancada. Então os grupos Exatamente. Ficaram assim, ó. No grupo A, Inglaterra e Uruguai, grandes potências, né? O Uruguai com a mesma base de 68, com o Pedro Rocha. O Pedro Rocha já jogava no Brasil nessa época ou não? 66 já. Pedro Rocha, Sassi e Pérez, no gol, Mazurkiewicz. Grande goleiro. Grande nome. Nome enorme. A França, que era considerada uma seleção intermediária. E o México, que é o México, né? Beleza. Que é o mesmo, mas tinha Carvajal eterno. Carvajal eterno. No grupo B, Alemanha e Espanha eram consideradas, né, as potências. Exato. A Alemanha já campeã mundial. Campeã mundial. Né? E a Espanha vinha com o peso dos seus dois times. Não, dos seus dois times. Ah, é verdade, o Real, né? Campeão da Copa dos Campeões na época. O Barcelona, campeão da UEFA. E ela, a Espanha, campeã da Euro. Exatamente. Mas já estava enfraquecida porque a FIFA já tinha colocado aquela regrinha de não poder estrangeiro. Ah, a gente sacanagem, comentou né? Na Copa passada que a Espanha veio com a ONU, Futebol Clube, né? Tinha jogador de tudo quanto era nacionalidade. Aí a FIFA não gostou e aí bloqueou e criou a regra que a gente conhece até hoje, né? Que é só pode jogar o cara que é naturalizado e que não tenha disputado nenhuma partida por nenhuma seleção do seu país. A Argentina, nessa época, estava numa draga. É, né? Não, é reformulação, né? Não é, mas ela já vem aí de umas três Copas sem Exatamente. Passar batido, sem fazer nada. Até não jogando, né? Exatamente, tanto que ela foi considerada uma seleção intermediária nesse grupo. Intermediária. E a Suíça, fechando o grupo como saco de pancada, o ferrolho suíço. Então, o ferrolho que funciona em eliminatória, mas não funciona... Em Copa do Mundo, Copa do Mundo. Habitualmente. Grupo C, Brasil, mega favorito. E a Hungria, campeã olímpica, também com uma nova geração aí, boa de bola. Exato. Portugal, com uma grande geração, considerada um time intermediário. Vamos falar, né? Dirigida pelo técnico Otto Glória, o brasileiro, né? A base era o Benfica, bicampeão europeu de 61-62. Batendo, inclusive, o Real Madrid. E a grande estrela do time... Eusébio. O moçambicano Eusébio. Exatamente. Que brilhava então muito era em Portugal. Um grupo bastante complicado pro Brasil, né? E o saco de pancada era a Bulgária, que assim... Que já não era um saco de pancada também, né? Um saco também, de pancada, né? Perto dos outros... Exato. E no grupo D, você tem Itália e União Soviética como os grandes favoritos, né? A Itália com toda a sua tradição, a União Soviética... A União Soviética. É, a União Soviética, né? O nome dava medo só, né? Acho era que era isso. O Chile... Né, como uma força... Com a base de 62, né, base mas de 62. Que não era mais o mesmo, né? Eles queriam provar que não foi só sorte... Só porque em casa e o apito. E o apito, né? Não apitaram nada pro Chile. Nada, imagina. E a Coreia do Norte, né, que era a azarona do grupo. A azarona aí. Era o saco de pancada, e mas segundo os australianos... Corriam demais. Se espantaram com a correria dos norte-coreanos. Então, fala rapidinho aqui de novo os grupos só com os países pra ficar pro pessoal gravar aí. Grupo A. Inglaterra, Uruguai, França e México. Grupo B. Alemanha, Argentina, Espanha e Suíça. Grupo C. Brasil, Hungria, Portugal e Bulgária. E grupo D. Itália, Chile, União Soviética e Coreia do Norte. E o Brasil nesse meio tempo? Bicampeão do mundo, só alegria, só farra. Então foi para Caxambu. E como foi a preparação do Brasil para essa Copa 66? Eles mudaram um pouco a sistemática, né? E esse daí foi o grande problema da Copa de 66, né? Porque eles geralmente... teve uma Copa de 38 que o pessoal jogava com o time azul e com o time branco, lembra? Lembro. Só que eles faziam o quê? Era um time e um time. Aí, na Copa de 66, os caras inventaram de convocar quatro seleções. Então, assim, os caras faziam campeonato interno. Né? Tinham 46 jogadores, ou seja, tinham 4 seleções e 2 reservas. Então, quer dizer, pô, tava de brincadeira, né? Querer chegar em algum lugar com um padrão desse. Onde você define um padrão com 47 jogadores? Eu falei 46, mas na verdade foram 47 convocados. É porque o Jair da Costa, da Inter de Milão, ele nem veio porque já tava machucado, né? Então a Inter mandou um comunicado lá falando, ó, de boa. Então foram 45 jogadores convocados do Brasil e dois de fora. O Amarildo do Milan e o Jair da Costa da Inter, que nem veio. Então o Brasil ficou com 47. Mas tem um detalhe aí que é bacana a gente dizer, que por que o Brasil ganhou a Copa de 58 e de 62? Lógico, uma geração fantástica, Pelé, Garrincha, o Pelé jogando muito em 58, o Garrincha botando a bola debaixo do braço em 62, com o Didi, Zito, era uma baita seleção, Zagallo, mas também teve a parte da organização, né? A gente que vinha criticando muito a organização do Brasil pré-Copa, em 58, né, o João Avelange dá a chefia da delegação para o Paulo Machado de Carvalho, e ele vira, né, o Marechal da Vitória, né, conduz a preparação de uma forma profissional, de uma forma bacana. E repete em 62. O que não acontece na preparação de 66. Ou seja, o João Avelange, ele acha que o Paulo Machado tem muito poder. Num conflito de interesses ali dentro da CBD, ele acaba destituindo o Paulo Machado de Carvalho do seu cargo de chefe da delegação. Ele assume esse poder. Ele não gostava do Aimoré Moreira, o técnico de 62. Tira o Aimoré, volta com o Feola. O Feola, nessa época, já estava mais light. Ele deixa com que o comando da CBD influencie na convocação, na preparação, na escolha dos locais para treino. Enfim, volta a baguncinha de novo, né? Exato, né? Volta a baguncinha de novo. Tiro é engraçado, né? Hoje, como isso não surpreende a gente, mas na época surpreenderia, né? Tá vendo? Quer dizer, você vem de um exemplo vitorioso, né? De sucesso, de duas Copas. Com organização, tudo bonitinho e tal. E aí, sei lá, por um capricho do João Avelange. Exato, que já... capricho. Né? O Avelange, na verdade, ele queria, de qualquer forma, o tricampeonato. Porque sendo o primeiro tricampeão, ele teria uma plataforma tremenda para se candidatar a presidente da FIFA. Né? Já tinha isso em mente, né? E aí a coisa, sei lá, sobe pra cabeça, ele resolve acabar com tudo, ele centraliza o poder e a coisa fica meio bagunçada. Então, você sabe que quando os caras iam fazer treinamento, os caras colocavam cada time com fardamento, né? Você sabe quais eram as cores dos fardamentos? Não sei. Quais eram as cores? Se eram quatro times, todo mundo deduziria o quê? Verde, amarelo, azul e branco. Errou um. Ué, não? Não, não tinha amarelo, era grená. Grená? Grená. Ah, mas olha só, acho que bacana. Porque coisas assim, de Feola. Não, amarelinha reserva pro time titular, né? Pro time que for definido. Que for pra Copa, tipo, né? Tipo, a amarela era o prêmio, né? Exatamente, se o pensamento for esse, né? E aí foram cortados, o Brasil fez vários jogos teste, com um certo sucesso, o que acabou... Foram 9 vitórias e 1 empate, né? É, o que acabou, assim, deixando com que o pessoal falasse assim, pô, essa nova política da CBD deu certo, essa nova organização está dando certo. Isso acabou maquiando, né? Mas esses amistosos foram contra Iraque e China. Não foram contra Iraque e China. E aí tem uma galera de gente cortada. Alguns foram cortados injustamente. Então, Rodrigo, vamos à lista. Então, finalmente, dos 47 para os 22 convocados para a Copa. Goleiros: Gilmar do Santos e Manga do Botafogo. Laterais: ó, uma modificação em relação aos anos anteriores, né? Agora nós já temos laterais, zagueiros e meias. Laterais: Djalma Santos do Palmeiras. Mas ainda não temos volante. Não temos volantes. Fidelis do Bangu, Paulo Henrique do Flamengo e Rildo do Botafogo. Esse Fidelis do Bangu é a primeira discórdia, porque ele foi convocado no lugar do Carlos Alberto Torres. Exato, e o pessoal deu uma cornetada então, porque... com 22 aninhos, né, o Carlos Alberto Torres acharam ele muito novo para disputar o Mundial. Exato. Convocaram o Fidelix, que era do Bangu, que era o time de um dos cabeças lá da CBD. Então, tipo, tem que agradar todo mundo, vamos agradar o cara do Bangu, convoca o Fidelix. Aí, para os zagueiros: Bellini do São Paulo, Brito do Vasco, Altair do Fluminense e Orlando do Santos. Também já teve uma discordância, porque muita gente queria o Djalma Dias nessa lista, mas não foi convocado. Meio campista: o Gerson do Botafogo, Denilson do Fluminense, Lima e Zito do Santos. E o Zito já com 33 anos na época. Sim, mas não mais que Djalma Santos na lateral com 37. Na lateral, mas se fosse o lateral de hoje, tem que voltar, né? Que velho, mas ele era enciclopédia, né? Ele Exato. Sabia como é que é, os atalhos os do atalhos. Campo. Os atalhos. E os atacantes: Pelé do Santos, Garrincha, que na época defendia o Corinthians. Não, pode falar Garrincha do Botafogo, vai que pode Garrincha do Corinthians, cara. Jairzinho do Botafogo, Alcindo do Grêmio, não é aquele, hein? Não é aquele. Não é aquele. Alcindo, jogava igualzinho, cuidado. Mas não é aquele. Silva do Flamengo, o Tostão do Cruzeiro, já com 19 aninhos, Paraná do São Paulo e o Edu, o jogador mais jovem, né, a jogar uma Copa do Mundo. A jogar não, aí, né? Aí, é, exatamente. Ele não jogou. Com 16 aninhos, bem antes de completar os 17. E o grande problema desse time era encontrar um E a discórdia, você esqueceu de falar da discórdia no ataque. Os então, caras é o que eu vou falar agora. Ah, tá. Deixa eu olhar o bico. Tá bom, né? Desculpa. O grande problema era achar um companheiro de ataque pro Pelé, né? Um camisa 9, né? Pra ser parceiro do Pelé no ataque. O Toninho Guerreiro, né, que era o então companheiro dele no Santos, nunca tinha sido convocado, né? Nem foi pro listão dos 47. E o que fez a melhor parceria com ele nos treinos foi o Servilho, do Palmeiras. E que eles também não convocaram. Que no final da lista ficou fora, né? Convocaram aí o Alcindo. O Alcindo com 21, o Jairzinho na época tinha só 21, Tostão 19, eles levaram Paraná, um monte de moleque. Quem, né? Eu nunca ouvi falar nesse cara, velho. Nunca ouvi. Também por exemplo, você pega assim, o Rildo do Botafogo, eu já ouvi falar nesse cara. O lateral do Botafogo, exatamente, eu já ouvi falar. O Orlando, zagueiro do Santos, eu já ouvi falar. O Lima do Santos também. Agora, esse Paraná, velho, que jogava no São Paulo, eu nunca ouvi falar mas nesse mesmo cara. Mesmo o Silva do Flamengo, né? Não, mas Silva tem vários, né? Agora, Paraná... Boa justificativa sua agora foi sensacional. Não, tudo bem, mas esse Paraná, pelo amor de Deus, nunca ouvi Paraná, falar nesse pelo cara. Amor. Pô, o cara jogava no São Paulo, nunca ouvi falar. Meu tio, minha mãe nunca me falaram desse cara. Exato, né? Você chega a perguntar pra alguém. Você falou de Caxambu, né? Passaram por Caxambu de novo, né? Caxambu e mais algumas, né? Porque agora foi tudo na fartura, né? Número de jogador, lugar que visitou. Em vez de reservar o time num local... Os treinamentos eram meio que abertos, assim, né? Tipo, eram grandes eventos, né? Como o Brasil era o bicampeão mundial, né? Os jogadores eram tipo, meio que estrelas, né? Então foi meio que uma turnê, né? De treinamento. A farra brasileira, né? Em várias cidades. Isso acabou atrapalhando a preparação. Porque, cara, você não tem um time base, né? Porque você tem quatro times ali. Mas posso fazer uma observação? Pois não. Isso era propaganda para a ditadura, né? É bem lembrado, Rodrigo, porque em 64, 65... É, tem o golpe dos militares, né? Exato, eles acho que é mais 64, né? E eles se promovem às custas da seleção. Exatamente. E esse listão, pra mim, também é consequência disso. Pra você... Tem um listão pra você não desagradar. Porque você leva jogador daqui, jogador dali, de acolá, você manda no mundo e lugar. Tem até uma história engraçada que a cúpula da CBD tava reunida pra definir a lista dos 47, né? E aí você tem aquela coisa de querer agradar mesmo, né? Você, pô, tem que convocar uma galera do Sul, uma galera de Minas, uma galera de São Paulo, uma galera do Rio, uma galera do Nordeste, enfim. E aí tem um cartola lá da CBD que vira e fala assim, poxa, tem pouco jogador do Corinthians nessa lista. E aí eles, pô, é verdade, não sei o quê, pô, vamos convocar quem? Ah, vamos convocar o Ditão, zagueiro, famoso até, né? Famoso o zagueiro. Ele ficou famoso. Né? E aí, boa, beleza, maravilha. Então fechou os 47, beleza. E aí os caras passaram essa lista para uma secretária lá da CBD. Só que passou só com um nome de guerra, né? Tipo Pelé, Garrincha, Tostão, Ditão. E aí ela, caraca, eu preciso datilografar com o nome completo, né? Para fazer a convocação e tal, bonitinho. Ela foi até um jornalista que tava ali cobrindo a seleção e falou assim, olha, eu preciso de uma ajuda aqui com o nome do pessoal e tal. E entregou a lista pro cara. E o cara foi relacionando os nomes. A hora que ele viu lá Ditão, falou, ah, é o Ditão do Flamengo. E na verdade não, era o Ditão do Corinthians. Que beleza. O que acabou acontecendo? O Ditão do Flamengo foi convocado e tipo, ah, beleza, deixa assim mesmo. Nossa senhora, hein? Alguém lá na frente falou assim, o cara é ruim? É, vai ser cortado? Vai. Então beleza, deixa ele treinar só, como ele não vai mesmo. Os 47, né? Como ele não vai mesmo. Isso mostra a total desorganização que a CBD tinha voltado a cair, né? Que fase, como diria um narrador aí. Bom, no próximo bloco, a gente parte... Pro campeonato em si, jogo a jogo, disputa a disputa. E agora vamos ouvir a minha banda inglesa favorita. Eles, os Rolling Stones, com I Can Get No Satisfaction. Já voltamos. Ô, Cride, toca aí. I can get Então vamos lá, no dia 11 de julho de 1966, às 19h30. Aonde, Rodrigo? Não falamos as sedes. É verdade, Copa, pulamos as porra, sedes. Não falamos das sedes, Katsu. É porque eu tive dificuldade em decorar. São muitos nomes com pronúncias difíceis. Foram 7 cidades e 8 estádios, né? Dois estádios em Londres. E todos os estádios já na Inglaterra, bom, decidiram fazer um negócio grandioso, assim, animal. Lembra que eu falei no começo que era pra ganhar dinheiro? Então só escolheram estádios com capacidade superior a 25 mil torcedores. Isso nunca na história das Copas tinha acontecido. Exato, primeira vez. Então fala aí a sede, já que o Montanha não tá aqui. Pô, você quer zoar alguém, né? Bom, a cidade de Sunderland tinha o Hawker Park, 32 mil pessoas. Middlesbrough, o estádio do Boro, né? O Arecom Park, para 25 mil, era o menor de todos. Arsom, não é Arecom. É bom que eu tô de óculos, né? Imagina se eu estivesse fazendo sem óculos. Que beleza. Que beleza. Em Birmingham, o Villa Park. Estádio do Aston Villa. Exato. 43 mil. Londres tinham 2 estádios. O de Wembley, que era o mais novo de todos. Tinham poucos 43 anos. Você vê, já era o mais novo e já tinha 43 anos. E para 100 mil pessoas, né? Sim. E o Wide City para 40 mil pessoas. Que não existe mais. Que não existe mais, foi demolido. E hoje tem os prédios da BBC de Londres. Exato. Sheffield, que tinha o Hillsborough, Manchester, né, o Old Trafford, na época para 32 mil pessoas. Do Manchester United. E Liverpool, o Goodison Park, para 60 mil pessoas. Também. Só uma observação. Pois não. Já era jogador de algum time inglês o pai do Park? Porque todo estádio tem Park no final. Era uma grande homenagem, né? Ao grande grande coreano. Que beleza. Puta que pariu. Todos eles foram mega remodelados, né? Aquela padrão inglês de qualidade, né? Que beleza. Principalmente porque para eles ganharem dinheiro, eles precisavam investir, né? Em Wembley, primeira vez que um jogo acontece, o jogo inaugural acontece numa data especial, marcada só pra ele. Só pra ele, começou aí a moda. Começou aí a moda, por quê? Porque a rainha tinha que assistir. Que rainha? Que rainha? A Elizabeth, a segunda. Tá. Peraí, a segunda em 1966? Sim. É a mesma da Olimpíada? É a mesma da Olimpíada de agora. Pelo amor, ela é conservada em formol, não é possível? É uma mulher impressionante, cara. E bate uma bola ainda, hein? Que beleza. Dona Elizabeth II estava lá para assistir ao jogo inaugural Inglaterra e Uruguai, um grande clássico. E não encheu o estádio. Ficaram, né, incomodados com a presença da rainha, né? Falaram, não podemos criar muito burburinho, muito tumulto. Deixaram... Ainda bem, né? Ainda bem porque não viram, não perderam porra nenhuma. Não viram grande coisa, né? O jogo terminou 0-0, a rainha saiu frustradíssima. Jogo ruim. Uruguai na retranca, na Inglaterra foi para cima do Uruguai, Uruguai só... 2 dias depois teve o segundo jogo do grupo. E o México, que tradicionalmente estreia com derrota em Copas do Mundo... Não, o México que tradicionalmente estreia no meio e termina com derrota. Dessa vez começou com um empate. Um empate. Já é alguma coisa. Não, detalhe, saiu ganhando, né? Olha aí. Só que aí os franceses não deixaram a festa mexicana ser completa. E o jogo terminou 1-1. Detalhe, Carbajal no banco, No né? banco, Carbajal eterno no banco. No banco. Já não conseguia andar direito, né? Isso. Na segunda rodada, o Uruguai vence a França por 2-1. Que era, na verdade, o jogo que decidiria, em teoria, a segunda vaga, né? E a Inglaterra vence o México por 2-0. O México perdeu de novo. Puta merda. Na última rodada, todo mundo ainda tinha uma certa chance, né? De classificação. Sim. Né? Dependendo de um arranjo de resultados. O Uruguai só precisava de um empate contra o México e segurou, ferrolho total, 0-0, com Carbajal. Na verdade, o México já estava eliminado, né? Não, ele tinha chance matemática, tinha que meter saldo, pôr a vereja e sair bonitinho, exato. Então, como eles sabiam que já ia dar merda mesmo, botaram o Carbajal. Pra ele completar pra ele participar do último jogo dele, exato. Né? Em Copas do Mundo, 5 Copas do Mundo, Carbajal. Começou em 1950, cara, né? Entrou pra história como o goleiro mais vazado em mundiais, olha aí, que beleza. 25 gols sofridos ao lado de um árabe. E o Carbajal se despede e ganhou aqui o nosso apelido carinhoso, né, de Carbajal Eterno. E no jogo pra decidir o futuro de Inglaterra e França, a Inglaterra mete 2-0 na França. Um jogo despacha. Com história, né? Um jogo com história, rivalidade histórica, né? Despacha os seus inimigos eternos, exato. Né? Os franceses, mas não teve nenhuma, né? Não, nada briga, demais. Confusão, nem nada. Mas toda vez que a gente vê Inglaterra e França, a gente fala, né? Que é legal, né? Grupo B. Não sei onde foi parar o ferrolho da Suíça, porque na estreia eles tomaram um sabugo de 5-0 da Alemanha. A Argentina bate de 2-1 nos tão falados espanhóis. Mas aí tem aquela desculpinha, né? Choveu pra caralho, o toque de bola espanhol era melhor. Eles não puderam, né, desenvolver o toque de bola. E aí a Argentina, na base da força física e de muito pontapé, vence o jogo por 2-1. Continuando o grupo. Na segunda rodada, a Espanha vence por 2-1 a Suíça. A Alemanha e a Argentina empatam em 0-0. Não, principalmente, era bom esse empate, era bom para a Argentina, né? Porque a segunda grande força do grupo, teoricamente, era a Espanha. A Argentina já tinha batido na Espanha, ia sobrar o abacaxi para a Alemanha. A Argentina, na última rodada, vence a Suíça por 2-0. E a Alemanha bate a Espanha. A Espanha também veio com tudo nessa Copa. E vamos fez ganhar, nada, né? Só nada. Bateu na Suíça, né? Que maravilha. Todo mundo bateu, né? 2-1 para a Alemanha. Vamos pular o grupo C? Sim, como sempre, o grupo do Brasil é falado por último. Exato. Então vamos para o grupo D, onde a União Soviética estreia com uma vitória de 3-0 contra a Coreia do Norte. Coreia do Norte, saco de pancada no grupo, beleza, né? Beleza, nada mais justo. Itália e Chile tinha uma história do confronto, né? A batalha... Da última que os caras escreveram no jornal. Foi uma das batalhas mais violentas, um dos jogos mais violentos da história das Copas, mas desse aqui foi tranquilo. Acho que ninguém... Eu acho que até porque não dava pro Chile, né? Todo mundo jogou bola e a Itália ganhou na bola, aí de verdade, né? Sem apito, sem pancada, a Itália venceu o Chile por 2-0. Na segunda rodada, o Chile falou assim, não, beleza, perdemos pra Itália, mas agora a gente vai pegar a Coreia do Norte. E a gente resolve com a União Soviética. Eram favas contadas. Né, beleza. E aí o Chile sai na frente, 1-0, maravilha. Não. Aí vai levando o jogo em banho-maria, né? Só tranquilo. Que... Aos 43 minutos do segundo tempo, Pak Seung-jin. Não, a escalação da Coreia do Norte é sensacional, né? Vamos deixar pro final. Mas a Coreia do Norte empata, 1-1. 1-1, surpreendente o resultado. Surpreendente. Esse é o clássico dessa rodada, União Soviética e Itália. Que era, teoricamente, o que iria decidir o primeiro lugar do grupo, né? É. Porque era União Soviética e Itália decidindo o primeiro lugar... Coreia do Norte, Chile cumprindo tabela. Exato. A União Soviética vence por 1-0. Então vamos para a última rodada. O Chile precisando ganhar da União Soviética, muito difícil. E a Itália, tranquila, pô, vamos ganhar da Coreia do Norte e classificar em segundo lugar. Porque ó, o Chile vai perder para a União Soviética? Maravilha, a gente pega o segundo lugar. E exato. Acontece exatamente isso. A União Soviética vence o Chile. Porém, a Itália roda contra a Coreia do Norte e acaba sendo eliminada da competição pela Coreia do Norte. É a segunda maior zebra da história das Copas. Então, eu discordo, porque as pessoas falam, tem que discordar, as pessoas falam que a maior zebra da história das Copas foi os Estados Unidos contra a Inglaterra. A Inglaterra. Em 50. Mas se você levar em conta que os Estados Unidos eram uma colônia inglesa, alguns hábitos são trazidos e tal. Quem era a Coreia do Norte? Ah, não. Você tá falando que esse jogo é a maior zebra? É a maior zebra. Porque a Itália já era, porra, bicampeã do mundo. Exatamente. Quem é a Coreia do Norte? Quem é a Coreia do Norte? Eu te falo quem é a Coreia do Norte. Lee Chan-myung, Ha Yong-won, Lim Jung-sun, Oh Yong-kyung e Shin Yong-ko, Ing Seung-wi, Hang Bong-jin, Pak Seung-jin, Kim Bong-hwan, Pak Do-ik e Yang Sung-kok, técnico Hyung Myung-hae. Quem fez o gol? Ah, não sei, cara. Foi um deles aí. Cara. É o Pak Do-ik, o atacante da seleção. E a Itália voltou para casa. Mais cedo, despachada pela Coreia do Norte. E assim como em 54, foi recebida pelos tifosi com tomates verdes fritos e podres. De novo, mais uma vez. Tá louco. E como que a Coreia do Sul ganhou esses jogos? Na base daquela correria que os australianos falaram. Exato, né? Eles falaram. Mas, meu, esses caras correm demais. Eles meteram uma correria danada. E foi assim que eles empataram com o Chile e venceram a Itália. E se classificaram para as quartas de final. Da Copa do Mundo na primeira participação deles na Copa. Puta que pariu. Agora vamos para o grupo C. O grupo do Brasil. Grupo do Brasil. Barbada. Brasil e mais um, né? Brasil e mais um. Brasil estreia vencendo a Bulgária, 2-0. Que era o time mais tranquilo do grupo. Placarzinho murcho, mas é estreia, né? Estreia sempre tem nervosismo. É, exato. Nervosismo, tudo bem, né? Beleza. Portugal, com a sua esquadra encarnada, né? Aí a base do Benfica e o Eusébio liderando a galera, mete 3-1 na Hungria. Campeão olímpica, né? Porra, mas Portugal vem com tudo. Aí o Brasil vai enfrentar a Hungria. Só que com uma perda considerável, né? No jogo contra a Bulgária... Os búlgaros sentaram o sarrafo no Pelé. É verdade, né? Bateram até... Bateram até na mãe. E o Pelé não joga o segundo jogo. O Brasil, ó. E assim, se você. Quem, ter... Detalhe, quem que vai pro lugar do Pelé? Tustão, 19 aninhos, né? Agora, você vê, cara, assim, como que a escalação titular já era diferente de anos anteriores, né? Olha só. Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Altair e Paulo Henrique, que não era o Ganso. Denilson e Lima, Garrincha, Alcindo, Pelé e Jairzinho. Agora vamos ver a seleção campeã de 62. Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zosi, Milton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Porra! Completamente diferente, né? E a cancha que os caras tinham, né? Exato. E aí o Brasil, cara? No segundo jogo, acabou tomando um pau da Hungria, né? O Brasil que não perdia uma partida de Copa do Mundo desde 54, última para a mesma derrota. Hungria. É verdade, né? Toma um sabugo de 3-1 da Hungria e se complica no grupo. Porque Portugal vence o jogo contra a Bulgária. Faz 4 pontos. E se garante tranquilinha, né, como classificada. O Brasil tem que resolver o seu problema contra Portugal. Portugal ainda não estava matematicamente classificada, né? Porque se você for analisar, o Brasil tinha 2 pontos, a Hungria 2, Portugal 4. Se Portugal perde o Brasil e a Hungria ganha da Bulgária, fica todo mundo com 4. Aí tem que estar tá o tal do gol average. Então Portugal não podia entrar manso. Mas Portugal tinha 6 gols. Né? E levado um só. Matemática é uma coisa, né? A prática é outra. Eles têm toda aquela história do respeito, né? Não sei o quê. Então, o que você pensa? Bom, Portugal não pode afrouxar, porque é contra o Brasil, vai que toma uns 3-0 do Brasil, aí dá uma complicadinha no average, né? Na verdade, foi ao contrário, eles deram 3-1 no Brasil. Sabugaram o Brasil. O Pelé voltou, mas voltou já meio... O Brasil que mudou de time de novo, né? Já tirou, ó, olha só. Porque, ó, contra a Hungria... O Denilson saiu pra entrar o Gerson. É, olha a escala. Você quer escalar você, o Brasil, do jogo de Portugal? Pode escalar isso aí. Ó, Manga, Fidelis, Brito, Orlando e Rildo. Denilson, Lima, Jairzinho, Silva, Pelé e Paraná. Do time do primeiro jogo, só o Pelé e o Jairzinho. Que absurdo, né? Tudo bagunçado. Que absurdo. Uma bagunça tremenda. Tomou 3-1 de Portugal. Brasil eliminado. O seu João Avelange não vai ter o gostinho do tricampeonato. Mandou o Paulo Machado de Carvalho embora. Bem feito. Quis convocar a galera. Fez tudo errado. Brasil eliminado. E a Hungria se classifica como segundo do grupo. Meteu 3-1 na Bulgária. Então passearam em cima do Brasil, né? Detalhe foi... É, passearam em cima do Brasil, passearam, né? Que beleza. Quantos gols o Brasil fez nessa Copa? O Brasil 4 fez gols. Exato, isso porque ganhou o primeiro, né? Pegou um time um pouco bem mais fraco tecnicamente. Uma coisa que a gente tava até comentando em off, né? Eu comentei, essa daqui foi a primeira Copa com muito time bom. É verdade. Porque você tinha 16 times... E você pega, por exemplo, a Coreia do Norte, que surpreendeu, ela é considerada um dos 4 mais fracos. Sim. Né? Então, assim, você tinha uma porcentagem muito grande de time bom, que muito provavelmente foi daí que o pessoal começou a pensar, bom, acho que um dia a gente vai ter que dar uma inchada nessa Copa. Quartas de final. A coisa ficou assim. Inglaterra enfrenta a Argentina, a Alemanha pega o Uruguai, Portugal pega a Coreia do Norte e a União Soviética pega a Hungria. 3 jogos aqui, ok, né? Com grandes seleções e tal. Portugal e Coreia do Norte, estreantes em Copa do Mundo, já surpreendendo e chegando numa quarta de final. Exato, os dois estreantes. Exatamente. A Inglaterra bate a Argentina por 1-0. No jogo que deu origem aos cartões. É verdade, né? Conta a historinha, hein? É, porque o Ratinho, ele foi... expulso do jogo por ofender a arbitragem, xingou, bateu e amassou a bandeira da Inglaterra na saída do estádio, né? É, na verdade ele foi um dos argentinos que mais bateu no jogo. Exato. Né? E o árbitro até então não tinha cartão amarelo nem vermelho. Ele anotava no caderninho o nome do cara que tava complicando batendo o jogo pra muito. Ele. Se o cara continuasse a bater demais, ele ia lá e expulsava o cara, falando, tipo, sai fora. O Ratinho fez uma falta, ele foi lá, anotou o nome no caderninho e o Ratinho continuou falando com ele. Não se sabe o quê. O árbitro alemão, ele falando espanhol, ninguém entendendo porra nenhuma. O árbitro acha que ele tava xingando. Devia estar mesmo também, né? Provavelmente. E aí manda o Ratinho embora. As bandeirinhas de escanteio estavam, né, adornadas com a bandeirinha da Inglaterra. Ele vai Exato. Lá e amassa. E não contente com isso, ele ainda senta de um tapete vermelho que a família real passou pra assistir, pra chegar na tribuna. Ele, como não podia ficar no campo, ele subiu essa escada e sentou no meio do tapete vermelho lá da rainha. Ô, caguei, que se foda. E os caras começaram a tacar latinha de cerveja nele. Uma festa, que maravilha. no final do jogo tinha o hábito, né, do pessoal trocar as camisas, e isso ia acontecer até que o Ramsey, né, o Ralph Ramsey, tipo, chega lá e fala assim, ninguém vai trocar nada, porque não trocamos camisas com animais. Nossa. Olha aí, que maluco. Nossa, que macho. Isso antes de Malvinas, Ilhas Falkland e tudo, hein, cara. Puta merda. A Alemanha vence o Uruguai de 4-0. Estupro, Uruguai. Né? Mas olha só que... Mas não foi um jogo fácil, que né? Que engraçado, porque... o Uruguai começa com tudo, mete bola na trave e tal, não sei o que, e tem um pênalti pro Uruguai. Claríssimo que o juiz não dá. Um juiz inglês. Olha que interessante. Inglaterra e Alemanha, juiz alemão. Né? Inglaterra e Argentina, no juiz. O que eu falei? Inglaterra e Alemanha. E qual que é o certo? Argentina. E qual que eu falei? Para desse Chaves. Inglaterra e Argentina, o juiz alemão. E o juiz manda metade do time da Argentina pra fora expulso. Pra fora. No jogo Alemanha e Uruguai, o juiz inglês não marca um pênalti pro Uruguai, que foi claro, todo mundo depois, né, viram no replay, no tirateima. Não marcou, a Alemanha faz 1-0, dois jogadores do Uruguai são expulsos, porque o Uruguai perde a cabeça com o lance do pênalti. E aí, com dois jogadores a menos, aí que vem o estupro alemão. Ou seja, o jogo tava complicado. Tava equilibrado até o... Então, o eixo europeu fudendo com os sul-americanos aqui, hein? Exatamente. Olha aí. São isso aí, eram dois sul-americanos fortes. Olha, né? Aí, sacanagem. Portugal e Coreia do Norte faz o jogo mais interessante das quartas de final, porque onde... na base da correria... Os caras metem 3-0 em 25 minutos. Os caras quem? Coreia do Norte, você falou na base da correria. Quem fez o gol? Quem fizeram foi o Park Seung-jin, que foi o mesmo que fez o primeiro gol da Coreia do Norte. Artilheiro da Coreia do Norte. O Seung Kok-young. Kok-young é legal, né? Kok-young é legal. E o Young Sung-kok. Olha aí. Os caras metem 3-0 com 25 minutos de jogo. O primeiro Exato. Gol saiu com 50 segundos de partida. Tipo, deram um bico pra frente, o coreaninho saiu correndo, chutou pro gol. Mas aí o Eusébio resolveu jogar a bola. Aí acabou. Né? Tipo, ele botou a bola debaixo do braço e falou, vamos lá. Meteu 4 gols nesse jogo. Ele era fraquinho, né? Fraquinho, né? Meteu 4 gols. No finalzinho ainda, o José Augusto faz o quinto e gol. E eu ainda tenho que escutar ninguém me falar que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história de Portugal. Não, mas o Cristiano Ronaldo tá abaixo do figo ainda. Pois é, né? É. Mas eu escuto isso. 5-3 pra Portugal, numa das maiores viradas das Copas, Exato. Né? De 3-0 pra 5-3. Eusébio, maravilha. E a União Soviética bate o confronto comunista. 2-1 com a Hungria, comprado, né? É que comprado, você dá, né? Sempre uma cornetada. Isso já eu, você viu, eu antevi o que você ia falar. Comprado, né? Você sempre dá uma cornetada na União Soviética. É a matriz batendo na filial, né? Não esquece que a União Soviética... É o Alonso e o Massa. Não esquece que a União Soviética tinha leve Yashin no gol. Tá, ele não fazia gol, beleza. Não, ele evitava, né? Vamos para as semifinais com a Alemanha e União Soviética. Olha aí um grande confronto, né? Lembrando as guerras e tal, que beleza. Exato, né? E Inglaterra e Portugal na outra semifinal. Bom, cabe observar que o juiz de Alemanha e União Soviética não era inglês. Não, não era inglês, era italiano. Né? E o de Inglaterra e Portugal não era alemão. Sabe o que eu lembrei agora? Mas eram europeus. Sabe quem foi o árbitro brasileiro nessa Copa? Não. Armando Marques. Meu Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Agora que eu lembrei, você falou do árbitro, e eu lembrei dessa parada aqui. Ele apitou Espanha 1, Alemanha 2, na primeira fase. Ah, bom, porque se fosse no mata-mata não ia ter como, porque ele ia perder as contas nos pênaltis. Exatamente, Armando Marques, olha ele aí. A Alemanha vence a União Soviética por 2-1, a União Soviética mais uma vez, tipo, não chega a lugar nenhum, impressionante. Eu não sei de onde vem essa fama da União Soviética. A gente falou da Alemanha, Alemanha, Alemanha, mas não falou ainda de... Franz Beckenbauer. Verdade, né? Né? Caraca, não falamos dele. Como na Inglaterra não falamos. Porque talvez a gente deixe pra falar em 74, né? Exato, pra falar mais. Mas assim, ele já foi um dos grandes jogadores da seleção alemã. Com 20 aninhos. Exato. Exercia a função de volante. De volante, exatamente. Mas já tinha volante? Já tinha volante, mas não discriminadamente como volante. Se você quer entender a discussão, vendo o link aí, vai ter o programa dos Exato. Volantes aí. E Bob Charlton resolve assumir o papel de, né, de estrela do time... inglês, né, de grande jogador, e ele mete os dois gols contra Portugal. A Inglaterra vence por 2-1, o Gordon Banks fechou o gol. Detalhe, o Gordon Banks nesse jogo, ele bate, quer dizer, ele já tinha batido o recorde, né, caiu o recorde dele, na verdade. Como é que eu vou explicar isso? Foi quebrada a sua invencibilidade, pronto, aí. Se você reparou, foi o primeiro gol que ele tomou na Copa. É verdade, né. Só na semifinal, 442 minutos invicto, superando o recorde do Gilmar em 58. Então, por mais que se fale, que se questione a seleção da Inglaterra... Não, defender eles defendiam bem. Exatamente, não se pode tirar algum mérito deles. Aí vamos porque lá. O Chile em 62 ele foi roubando de cabo a rabo. É, né? Não, a Inglaterra foi jogando direitinho. A Inglaterra foi só essas quartas de final aí que lá antes que deu uma dor de cabeça. Decisão de terceiro lugar, Portugal e União Soviética. Todo mundo estava feliz, porque Portugal, pô, estreando em Copas, né, já chega às semifinais. Exato. E a União Soviética também estava feliz, porque eles com essa coisa de sempre, lá vem a União Soviética, não sei o quê, eles vinham tropeçando assim como a Inglaterra. Né? Pela primeira vez chegaram. Numa semifinal, então eles estavam felizes. O jeito soviético de ser feliz, né? Aquele jeito lá. A Portugal venceu o jogo, 2-1, Portugal, terceiro lugar! Que bela estreia, hein? É, pois é. Que bela estreia. Eusébio guardou mais uma caixinha ali, né? Caixinha, então já vamos dar o artilheiro da Copa? Vamos, né? Porque... É porque não mudou nada depois da final? Não. Eusébio, artilheiro da Copa. Artilheiraço, 9 gols. Né? Eusébio Ferreira da Silva. E também 24 anos. Meti tanto pau nos novinhos do Brasil, né? Você vê Beckenbauer com 20, Eusébio 24. Eusébio que é moçambicano, né? Moçambique era colônia portuguesa, né? Eusébio que o pessoal assemelhava ele bastante com o Pelé, né? Sim, até pela textura e coloração da pele. Textura e coloração da pele. Eu ia falar porte físico e habilidade. Claro, o Pelé é insuperável, mas na época, lembra, até o Pepe comentou, né, que quando o Santos foi jogar contra o Benfica, o pessoal falava, né, verdade, nós temos o nosso Pelé e tal, o Eusébio. Final, no dia 30/7/66, às 15 horas, em Wembley, com um público menor do que a semifinal. Olha que engraçado. Né? Mais espaço pra rainha. Inglaterra e Alemanha. Tinha tudo pra ser um jogão, né? Que a vitória das quartas de final ela pode ser contestada, mas eram dois grandes times, né? A gente não pode falar, dois e meia boca, não. Eram dois grandes times, eram dois dos favoritos. Já que você falou do Beckenbauer, vamos escalar então os times aqui. A Alemanha entrou com Tilkovic no gol, Hotchkiss, Schnellinger, Schultz e Weber. Beckenbauer e Overath, que era um puta jogador também da época era do Bayern. Era meio armador. Haller, Sealer, Held e Emmerich. E a Inglaterra com Gordon Banks, Cohen, Jack Charlton e Bobby Moore e Wilson. Você é o senhor Wilson aqui. E o Bobby Moore, o capitão. Styles e Bob Charlton. Esse Styles sempre vestindo muito bem. Cara, muito style. Eu não podia deixar passar essa porra. Horrível. E o Bob Charlton, né? O irmão do Jack. Ball, Hurst, Hunt e Peters. Fala de novo rápido. Hurst, Hunt. Ball, Hurst, Hunt e Peters. Parece mais eles são alemães do que ingleses. É verdade. Jogão, né? A Alemanha saiu na frente pro desespero inglês, 1-0. Mas a questão é que a Inglaterra conseguiu empatar o jogo rápido, né? 1-0, gol do Haller. Isso. Aí ficou... E assim, tinha uma característica bem diferente de todas as outras Copas do Mundo. A força física presente no jogo da final, né? É, as duas equipes, então, né? Então eram as duas equipes que eram muito mais força física do que técnica e acabaram nessa base da superação... Levando o jogo lá e cá durante praticamente 40, 50 minutos. É, a Inglaterra vai no chuveirinho, né? E a Inglaterra que estava assim, o seu principal jogador, o grande astro, eu até falei que o Bob Charlton era o cara, né? Na verdade ele era um dos jogadores mais importantes, mas o grande astro era o Jimmy Greaves, que se machucou na primeira fase, e o Hurst é que entrou no lugar dele. E era um cara muito contestado, tanto que o Greaves, na final, ele já poderia voltar. Já estava recuperado. Mas o técnico, o Ramsey, falou assim, não, cara, eu vou apostar no Hurst, que fez bastante gol durante a competição. Era o 10. Né? E, cara, é ele que... Ele foi personagem dos grandes lances dessa final, né, cara? Ele empata o jogo, Peters desempata, e aí a Inglaterra, os caras já tudo bêbado, cantando, maravilha. Comemorando a rainha título. De topless, com todo o respeito. Maluca, já tacando a coroa pra cima. De topless e mini saia. Delícia. Na época ela devia ser uma delícia. Pelo menos melhor que hoje. Melhor que hoje é. Todo mundo comemorando, maravilha. E aí o Weber vai lá... Mark Weber? Mas não, não. Veloz? Não, não era o Mark Weber, porque não. O Mark Weber também não é veloz. O Weber vai lá e empata aos 44 do segundo tempo. É porque tempo, ele empatou, cara, de carrinho, né? Por isso que eu achei que era ele. Ai, caralho. Puta que pariu, cara. Jogou água no chope inglês, hein? Total, cara. Puta merda. Bom, e o jogo vai pra prorrogação. A única prorrogação da Copa. Exatamente, a única prorrogação. Justamente da Copa. Na final. E aí acontece os lances mais famosos da história das Copas. Se não, eu acho que se a gente for eleger os lances mais famosos, esse daqui fica em primeiro ou segundo lugar. É, tá, pô. Top 5 certamente, né, certamente. Cara? Ball cruza da direita. O Rust domina. Dá aquela antecipada, né? Chuta, meio que caindo ali próximo do bico da pequena área. A bola bate no travessão em cima da linha e sai. E aí um zagueiro alemão põe ela pra escanteio. E o senhor Gottfried Dienst não marca gol. O distinto árbitro? Ele fica em dúvida e vai consultar o seu auxiliar, o soviético Tofik Bakmarov. Vixe, peraí. Tofik Bakmarov. O Tofik marcou o gol. E aí o Gottfried falou, então foi gol, beleza. E aí deram o gol pra Inglaterra. A Inglaterra faz 3-1, 3-2. A Alemanha fica meia perdidona. Já na prorrogação, pouco tempo. A verdade é que posso assim... dar uma cornetada histórica de novo? Pra variar, né? Segunda Guerra Mundial, Alemanha, União Soviética. Isso quer dizer que os aliados trabalharam contra a Alemanha novamente? Exatamente, exatamente. Não, mas se você pegar o histórico do jogo, a Inglaterra, no geral, ela jogou bem melhor do que a Alemanha. Então, se você for fazer uma análise do contexto geral, a Inglaterra fez uma boa Copa, né? Ela fez, e na prorrogação, ela tomou a atitude do jogo, ela foi pra cima. Ela foi pra cima. Ela massacrou e tal. Só que fica a imagem da vitória roubada, né? E aí, olha só, muito, muito pouco a gente sabe, né? Porque fica em cima desse lance, né? Que a bola entrou, não entrou. Depois a gente viu, né? Que a bola não entrou, a bola bate em cima da linha, né? Mas o segundo gol também foi irregular. Porque foi aos 15 do segundo tempo, né, aos 30 minutos da prorrogação, e o Rust, de novo, ele tá em todas, esse cara. Ele dispara sozinho em direção ao gol, e aí três torcedores invadem o campo. Deveria parar o lance. Sim, mas ninguém para nada, validar. Que se foda, vamos invadir o campo, tudo pelado já. Já ele comemorando. Vai, já comemorando. E ele mete o quarto gol da Inglaterra. Inglaterra 4, Alemanha 2. A Inglaterra finalmente faz alguma coisa em Copa do Mundo. Uma coisa bem feita, né? É campeã do mundo de 66. Roubado. Não, não foi roubado. Pô, não, os caras... Mas a imagem que fica é essa, né? É, a imagem que fica... O problema fica essa. A gente falando aqui, vê a grande campanha, a mudança de postura em relação a um trabalho meio bagunçado para um trabalho mais sério. Então, aí você não pode falar agora para os nossos ouvintes? Você está falando, ó, o trabalho bem feito, a Inglaterra jogando bem, então não sei o que. E no final você fala assim, mas no final foi roubado. Mas tem que zoar o roubado. Não, a gente tem que mudar o conceito do pessoal. A série O Filho das Copas, não, sim. Ensinar o pessoal. Elucidar, né? Exato, deixar as coisas as claras. Vamos aos números e curiosidades da Copa, não é? Curiosidades da Copa? É, primeira coisa, eu vou tocar primeiro no ponto do número. Portugal, terceiro colocado, fez mais pontos que a Alemanha, segunda. Ah, é? Sim, fez 10 pontos, 5 vitórias e uma derrota, contra 9 pontos da Alemanha. 4 vitórias, 1 empate e uma derrota, por conta da primeira fase perfeita que Portugal fez. Ah, olha aí. Né? Melhor ataque da Copa, Portugal, terceira colocada. Só que o problema é que a defesa portuguesa dá uma vacilada. Agora, me explica no seguinte. Por que o goleiro menos vazado é o Roma da Argentina, com 2 gols em 4 jogos, se o Gordon Banks, ele fez mais jogos... Mas sofreu um gol a mais. Então, mas porra... Mas não adianta, eles consideram números absolutos. Ninguém considera números relativos. Ó, o Gordon Banks fez 6 jogos e tomou 3 gols. Então, média de meio. O goleiro da Argentina tomou... Também, média de meio. Então, mas o dado absoluto prevalece como desempate. Nunca vou entender essas contas. Olha a posição que o Brasil ficou, 11º, que merda. Que beleza. Pelo menos ficou na frente do México, né? Imagina que vergonha ficar atrás do México. Ah, sabe o que aconteceu? Você falou, né, que a ditadura e tal, os políticos usaram a seleção como palanque e tal, né? Exato. Isso serve na vitória como serve na derrota também, né? Quando o Brasil voltou, manchete do Jornal Diário de Minas, de 20 de julho de 66, era CPI vai apurar o fracasso do Brasil na Copa, cara. Mano, CPI, mano? CPI, cara. Puta merda, cara. O político brasileiro não tem nada o que fazer, não, né, tem, cara? É impressionante. É impressionante, cara. Sabe o que você não comentou, Rodrigo? Sim. Sobre o mascote, a figura que roubou... Ah, é verdade, né? Eu comentei, mas a gente não explicou, né? Exato. O que aconteceu? Não, é porque assim, o mascote, ele foi criado pra dar todo esse glamour e pra ganhar a verba. Pra vender e tal, pra vender um oba-oba. Exato. Daí, aconteceu um pequeno incidente que a taça Jules Rimet, foi furtada às vésperas da competição. Putz. Aí deu zica, né? Aí todo mundo é neurótico, pô, cadê a taça, não sei o quê. Várias críticas a Scotland Yard e sumiu. Quer dizer, os caras não tomaram conta da taça direito. Debaixo das barbas, né? De Sherlock Holmes. Exato. Não tomaram conta direito e depois na hora de caçar também não conseguiram. Por quê? Porque tinha um inglesinho andando na rua com seu cachorrinho ali. Aí o cachorrinho, como é que era o cachorrinho, tio? Pickles. Pickles. Pickles era o nome do cachorro. É, farejou, sentiu algum odor característico. Tava dando um rolezinho pra fazer um xixizinho na rua. Exato. Aí foi levantar a patinha, sentiu o cheirinho de ouro. Olha aí. Ele sentiu o cheirinho de ouro, começou a farejar aqui, farejou ali. Aí o dono dele falou, deixa eu ver o que é isso aqui. Abriu o jornalzinho mijado pelo cachorro, né? E qual a surpresa quando ele encontra a taça Jules Rimet ao lado do lixo. Olha só. E ele acabou roubando a cena. O Pickles roubou a do cena, mascote, exato. O cara ganhou 5 mil libras, né? foi convidado a assistir os jogos da Inglaterra. E muita gente acabou dizendo que isso daí foi toda uma armação para promover mais ainda a Copa. Exato. Né? É verdade. Nenhum hino foi tocado até a eliminação da Coreia do Norte. Por quê? Porque a Inglaterra ela não tinha relações diplomáticas com a Coreia do Norte, né? Então não tinha o DVD, o disco do hino. É, não tinha o CD lá com o hino da Coreia do Norte. Mas os ingleses foram bacanas e falaram assim, bom, se a gente não vai tocar o hino da Coreia do Norte, então a gente não vai tocar hino de ninguém. Para os caras não ficarem chateados, né? Então, exato. Beleza, foi assim até a eliminação da Coreia nas quartas de final. A partir daí, os hinos foram liberados. Agora, tem uma que é comédia demais, né? Qual? A do café. A do café? Porque assim, o Brasil levou café para a concentração. Cafézinho, né? Cafézinho. E foi acusado que o café seria um estimulante. Mas o café realmente é estimulante. Sim. Né? E não é uma coisa que a gente sabe agora, sempre soube que o café é estimulante. Aí a CBD meteu um cinismo sensacional, falando, o chá de vocês é muito mais estimulante mas do que... Mas também é, né? Dependendo do chá também aí é. Depende do chá, pô. Eles têm vários tipos de chá. O chá das 5 dos caras depende da humilde residência que você vai, né? Um tipo de chá diferente. Aí você pega, se os caras servem chá de camomila estimulante, pô, aí não dá pra meter 7-1, né? Para com isso. E antes da gente falar a seleção da Copa e partir pros bronquinhos e finos da bola, acho que a curiosidade mais legal dessa Copa. Se você pegar o calendário dela, você vai reparar que nenhum jogo foi realizado num domingo. Por quê? Porque a Inglaterra, no século XVI, o rei Henrique VIII, pai de Elizabeth I, ele quis se divorciar da sua primeira esposa. Eu vou até indicar o filme depois pra vocês assistirem, pra você entender a história do Henrique VIII, que é bem legal. O filme chama A Outra, com Eric Bana, Natalie Portman e Scarlett Johansson. Vocês vão entender por que o Henrique VIII quis se divorciar da sua primeira esposa. O Vaticano não deu, né, não deu o divórcio, e ele resolve romper com o Vaticano e funda a Igreja Anglicana. Né, que ele, Henrique VIII, era o poderosão lá da igreja, uhum. E tal. E no anglicanismo, é isso? Tá certo? Isso. O domingo é reservado. Né? Você não pode disputar, né, não pode ter nenhuma prática esportiva aos domingos. Por isso que nenhum jogo nessa Copa foi disputado aos domingos, porque o domingo é reservado, né, na religião. E isso só caiu em 1973, né, quando aí a igreja liberou a prática esportiva aos domingos. Olha que bacana. É diferente. Diferente, né? Legal. Vamos para a seleção da Copa de 66? Quem você acha que foi o goleiro escolhido? Ah, eu levaria o Yashin, né? Puta que pariu, mas é... só ele gosta do Yashin. Lambisaco. Gordon Banks, da Inglaterra, goleirão. Gordon, parece o Mr. Bean, mano. Gordon Banks, que os caras chamavam ele de Banks of England, né? Tipo banco na Inglaterra, tamanha segurança dele no gol. Olha aí, por grande aí. Piadinha essa, hein? Né? Na lateral direita, o Hutz, da Alemanha. No miolo de zaga, o Chesterniev, da União Soviética, e o Bob Moore, da Inglaterra. Eu não entendo qual a função do Bob Moore, que ele era zagueiro, ele aparecia no ataque, ele fazia cruzamento. Jogador versátil. Versátil, né? E o Marzolini da Argentina deve ter jogado demais, né? Porque a Argentina não chegou em lugar nenhum, cara. Puta que pariu. Na meia cancha, Beckenbauer e Bob Charlton. Que meio quem? E na frente, né, no 4-2-4, Alan Ball da Inglaterra, Haller da Alemanha, Bene da Hungria e comandando o ataque, Eusébio de Portugal. E o craque da Copa, Sir Bob Charlton. Inclusive porque a Inglaterra foi campeã, né? Porque o melhor jogador do Mundial foi o Eusébio. É, eu também, sabe? Quando eu tava acompanhando, né? Lendo a história da Copa, eu falei, ah, cara, sem dúvida o Eusébio vai ser eleito jogador da Copa. Porque ele fez chover, né? E o Bob Charlton, ele não é que ele não fez chover, ele era o principal jogador da Inglaterra, mas ele era mais um maestro, né? Exato. Ele mais que conduzia, mais ele não era um cara decidido, decisivo, né? Não era incisivo, né? Assim, chegava e... Assim, tem a coisa representativa, né? Ele era um dos sobreviventes do acidente de Munique. Lembra que matou metade do time do Manchester United? Uhum. Lembra? Matou 23 pessoas do Manchester. Ele foi um dos sobreviventes. Um dos sobreviventes. Já tinha cancha de duas Copas, né? 58 e 62. Depois que ele se aposentou, né? Ele se aposentou na Copa de 70, numa derrota, olha só, pra Alemanha por 3-2. Só que quando ele foi substituído, a Inglaterra tava ganhando 2-0. Tamanha a importância do cara pro time inglês, né, cara? Mesmo velhinho. Ele se aposenta em 74. Ele ganhou o status de Sir, né, da Ordem do Império Britânico. E 20 anos depois, em 94, ele foi ordenado Cavaleiro do Império Britânico. Caracas! Olha aí, esse o cara. Daí pouca ficou, merda ele, hein? Né? É isso aí, finalizamos esse bloco. Com porra, a Inglaterra ganhou, temos que tocar, né? Queen com We Are The Champions, mais puta piegas do que isso, não tem mais puta... Mas tem que, mas cabe demais pro momento. O povão gosta da pieguice, que beleza. Ô, Crider, toca Queen! E agora, muito bom, que aquele merece ser espinafrado na Copa de 66. O meu bronquinha vai para João Avelange, que deixou o poder é uma merda. Um dia eu ainda vou gravar um podcast só sobre poder, porque eu tenho uma teoria muito boa sobre isso. Vou fazer um podcast secreto. O poder é uma merda, cara. O poder destrói tudo e quando, meu, chega na cabeça do cara é foda. E aí, com essa gana de poder do João Avelange na cabeça, ele acabou com todo o planejamento que ele bolou em 58, né? Colocando a Paulo Machado de Carvalho pra... Pois pra, é. Pra, né? Quer dizer, a gente elogiou ele naquele podcast, né? Falando, pô, o João Avelange, a gente conhece ele, né, depois de anos, como um figurão da FIFA, Ricardo Teixeira e tal, não sei o quê. Mas olha só o quanto ele foi importante. Sim, foi importante, mas depois cagou! Filha da lógico, se sentiu ameaçado, porque deixou. Os louros ficavam muito com... Com o Paulo Machado, né? Exato. E aí ele deixou o poder tomar o seu coração e destruiu todo o planejamento da seleção, e ele que cagou a parada. Meu bronquinha para João Avelange, presidente da CBD. Bom, o meu bronquinha vai pro Vicente Feola, tá? Você tinha algumas opções até de bronquinha. Pau mandado do Avelange. É, só que assim, um cara que chega pro jogo da última rodada precisando da vitória a qualquer custo para conseguir a classificação. E simplesmente muda o time inteiro para jogar com Portugal, que era a sensação do grupo. Oh, é um técnico muito burro. É muito burro. Então ele merece o meu bronquinha porque ele zoou o barraco. Quem foi o destaque da Copa de 66, quem merece o troféu? O Filho da Bola.net. Ó, eu vou fazer uma menção à Coreia do Norte, porque ela merece um destaque pelo que ela fez nessa Copa. Só que assim, eu acho que eu não posso deixar de dar um fino da bola pra Inglaterra na figura do seu treinador, o Alf Ramsey. Principalmente porque a Inglaterra ela tem muito vinculada ao Mundial, que a gente já citou duas vezes aqui, muito vinculada ao erro do gol, né? O gol mal validado. Só que assim, verdade. Quando você faz análise da campanha da Inglaterra, foi a grande seleção da Copa, foi a seleção que, apesar de privilegiar a força física em relação ao esquema, à técnica, né? Foi a grande seleção do Mundial, foi a grande merecedora da vitória, e apesar de eu não gostar da Inglaterra, quero deixar bem claro que a Inglaterra ela merece esse destaque, porque ela foi a melhor seleção da Copa. Mas o melhor jogador da Copa, na minha opinião e não na opinião da FIFA, é o Eusébio. Ele era o líder daquela seleção de Portugal e era um cara decisivo. É diferente do Bob Charlton que a gente falou aí. Ele não era um cara decisivo, né? O matador e tal. E o Eusébio era tudo para aquela seleção de Portugal, né? Então, exatamente. Para ele, o maior jogador da história de Portugal, depois de Costinha... Helder Pocim. O filho da bola para Eusébio. E ainda assim encerramos mais um Papo do Fino, mais um programa da série O Fino das Copas. Lembrando da pergunta premiada que eu fiz lá no início sobre a Copa de 62, hein? A gente deixou passar essa pergunta. Então, ó, lá vai a pergunta de novo. Qual a cor do terno de Paulo Machado de Carvalho na Copa de 62? Mesmo terno que ele usou em 58, terno que dá sorte do Marechal da Vitória. A dica está no banner do post. Tá lá a cor, você olha lá o banner em preto e branco, que a cor tá lá. Fica fácil de você adivinhar. O primeiro que enviar a resposta para contato@ofinodabola.net ganha o DVD FIFA Fever, edição dupla sensacional com o melhor da história do futebol. No próximo programa não vamos falhar e teremos pergunta premiada sobre a Copa de 66. Então assim, ó, você dois DVDs aí logo que na sequência. Beleza, Rodrigo? Beleza, vamos nos despedindo por aqui, deixando claro que a gente manja muito de Copa do Mundo, hein? Só nós dois aqui, pelo menos, pode mandar todo mundo embora. Só deixa o crítico, porque eu não sei mexer no som. Um grande abraço para todos vocês, a próxima semana tem mais Papo do Fino. Goodbye!